A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, à nossa devocional, momento de ouvirmos a palavra do Senhor, meditarmos um pouco sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A Ele e só a Ele toda honra, glória, louvor, adoração, exaltação. Bendito seja e exaltado seja o Senhor. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura de um texto devocional agora e logo em seguida nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 12, que vai falar sobre as atitudes do justo e do perverso. Mas antes disso, nós temos desafiado as pessoas a orar por missões ou pela missão, divulgar projetos, ministérios, pastores, pastoras, denominações, missionários, missionárias que você conhece, ou mesmo que não conhece, mas que você saiba da seriedade do projeto, e também contribuir. Na noite de ontem, nós falamos sobre uma necessidade real que estávamos para o dia de hoje. Precisávamos de uma oferta para comprar gás, coisa que dura aí um mês e pouco, e não tínhamos, né? O que tínhamos já recebido já tinha sido encaminhado para alimentação, medicação e outras coisas. E agora eu quero agradecer, nós solicitamos dos irmãos que nos ouvem, e quando nós solicitamos, nós também temos que agradecer quando as pessoas ouvem e nos atendem, nos possibilitam caminhar, viabilizam a continuidade da nossa vida e do ministério. Então eu saúdo de modo especial, estava orando de manhã por essa questão, e pedi especificamente ao Senhor: Senhor, precisamos disso para hoje. E 2 minutos depois recebi uma ligação e conversamos sobre outras questões, sobre o amor de Deus em nossas vidas, mas também depois expus a necessidade e já recebemos o apoio, já compramos, digo a vocês todos, o gás, e que bênção isso. É claro que a gente espera que em um momento breve, né, não demorado, que isso venha a se tornar desnecessário a gente colocar uma questão em particular. A gente espera que um número de pessoas que investe nessa obra, que acredita nessa obra, seja um número bom e suficiente para suprir todas as necessidades, a fim de darmos continuidade a esse trabalho. Mas muito bem, isso fica para depois, a nossa oração vai continuar, para que Deus coloque no coração de mais pessoas o desejo de um comprometimento concreto, como hoje aconteceu. E eu quero saudar de modo especial, então, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Galileia, na pessoa do seu presidente, o presidente Ironilson, com quem tivemos um tempo de comunhão muito abençoado. E dizíamos os dois que um fio de cabelo aqui, outro fio de cabelo ali, uma diferença de posicionamento ou diversidade ministerial, nada, nada, nada é maior do que o amor de Deus. Porque o amor de Deus não acaba nunca. E aí celebramos o amor, e esses irmãos, através do seu presidente, a quem saúdo, agradeço e declaro amor genuíno, verdadeiro, se não fosse, não faria, reconhecendo a diversidade, reconhecendo que possa, não, que pode haver, de fato, diferença aqui ou acolá. Mas isso acontece na vida de um pai com um filho. Às vezes o pai tem uma posição, o filho tem outra, mas eles não vão deixar de se amar porque são pai e filho. Acontece marido e mulher. Às vezes o marido tem uma posição, a mulher tem outra, e acabam chegando num acordo. Por quê? Porque o amor não acaba nunca entre o marido e a esposa, porque há posicionamentos divergentes, aqui ou acolá. Então, pai e filho, marido e mulher, um tio, uma sobrinha, os nossos relacionamentos como um todo. O amor entre as pessoas, os irmãos em Cristo, né, os irmãos em Cristo na igreja, né, muitas vezes nos reunimos e aí um irmão pensa de uma maneira, o outro de outra maneira, mas nós precisamos cultivar mesmo é o amor. E quanto mais o tempo passa, mais tempo de comunhão com Deus, nós temos a possibilidade de analisar e olhar para trás. Hoje eu olho para trás, me converti em 1985, último domingo de setembro de 85, já são quase 40 anos, e hoje eu posso dizer aos irmãos que Deus já ensinou infinitamente mais do que naquele momento a amar, um amor que não acaba nunca, um amor que sabe reconhecer a possibilidade da diferença aqui ou acolá, mas esse aqui e acolá ficam simplesmente debaixo do amor. O amor prevalece. E o amor prevalecendo, as outras coisas todas são acrescentadas, né? A palavra do Senhor nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Reino de Deus é o reino de amor, né? Deus é amor. E a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a nossa certeza. Então, meu abraço fraterno, sincero, amoroso, desejoso de que esse ministério continue cada vez mais sendo sal da terra, luz do mundo. Um abraço a todo o corpo pastoral, Santo Ministério da Igreja, a todos os irmãos e irmãs. Nosso abraço afetivo, querido, carinhoso, desejoso de encontrar, saudoso. E que Deus abençoe em tudo. Um shalom, paz, alegria, prosperidade em todos os sentidos. E particularmente o reverendíssimo presidente Ironilson, nossa saudação. Irmãos, de vez em quando eu vou saudando um, outro, um ministério, outro, porque se a gente for falar, se eu fosse falar agora só o nome das pessoas da Galileia, por quem tenho carinho, todo o nosso tempo iria para isso. Isso é bom, seria bom, mas nós estamos aqui também para partilhar, em primeiro lugar, na verdade, para partilhar a Bíblia. Então, recebam o nosso afeto, nosso carinho, Galileia, Que Deus abençoe, abençoe a Assembleia de Deus Madureira, Campo Atibaia. Receba o carinho, a comunidade Aliança de Amor lá em Juiz de Fora, que nós participamos pouquinho mesmo, pouquinho de tempo, pouco de conteúdo no início, na formação do trabalho, pastor Andréia e a Igreja Metodista, né? Do Brasil, onde nós nascemos, crescemos, que Deus abençoe sempre todos os irmãos e irmãs, pastores, líderes de todas as áreas. Que o amor prevaleça entre nós. Em nome de Jesus. Vamos ler agora? Estou um pouquinho gripado, os irmãos me perdoem. Uma mensagem de Josemar Bessa. Ele diz assim: na dúvida, não ultrapasse. A vida é como as leis de trânsito, uma lei elementar, mas absolutamente vital para a segurança no trânsito é: na dúvida, não ultrapasse. Não podemos fazer aventuras no trânsito. Não podemos fazer ultrapassagens arriscadas. Precisamos dirigir com segurança para poupar nossa vida e a de outras pessoas. Na vida é assim também. Não podemos caminhar sob a areia movediça da dúvida. Precisamos caminhar na luz. Precisamos viver na verdade. Precisamos seguir os princípios absolutos de Deus. Precisamos tomar decisões sábias, claras, seguras, regidos pela verdade de Deus e não pela instabilidade dos nossos sentimentos. O irmão Everson nos desejou bênção e nós desejamos bênção a ele também, a sua família. E agradecemos mais uma postagem para a nossa devocional. Muito bem, Provérbios capítulo 12. Farei apenas cinco destaques, porque o texto todo é absolutamente fantástico. A atitude de alguém que é justo, foi justificado pela fé e tem paz para com Deus, já aplicando o conceito do Novo Testamento, e a atitude do perverso. É isso que o texto trata. Tá bom? Então vou fazer apenas alguns destaques, porque o texto todo é maravilhoso. Diz assim a palavra: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Olha aí, se alguém quer crescer no conhecimento, tem que aceitar a correção. É bom quando nós mesmos nos abrimos para sermos corrigidos por Deus. Isso é o melhor. E se não for direto Deus para o nosso coração, Deus pode usar uma pessoa para te corrigir numa determinada situação. E é bom que você tenha humildade para receber essa correção. Ninguém pode se sentir acima de qualquer suspeita, vamos dizer, alguém que é incorrigível. Não, não devemos nos sentir assim. Devemos buscar o conhecimento e o conhecimento ama a correção. Ama a correção e ama a disciplina. Quando somos corrigidos, é um aspecto da disciplina. E quando somos metódicos, metodológicos, isso também é um outro aspecto. Se você quer, você almeja o conhecimento, ame a correção e ame o rigor, no sentido não de dureza aqui, a disciplina, né? Metodologia. Muitos líderes podem alcançar mais. Muitos irmãos podem alcançar mais em todas as áreas da sua vida se aceitarem correção e se forem disciplinados, né? Muito bem. Aquele que não aceita, aquele que odeia a repreensão, não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor. Mas o que engendra malignidade está sob a condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Irmãos, isso é uma coisa linda, não é? O ser humano que quer caminhar pela perversidade não se estabelece, ele fica um tempo. Mas a sua memória um dia será esquecida para sempre, né? Houve um presidente americano, eu não lembro se foi o Lincoln, mas que disse uma frase muito feliz. Se não foi o Lincoln, depois vocês façam aí a averiguação, qual dos presidentes americanos, e ele disse. Os presidentes mais lá do passado, né? Os chamados pais. Ele disse: olha, alguém pode enganar poucas pessoas durante muito tempo. Um enganador. Só que ele engana as pessoas durante muito tempo. Então, para enganar durante muito tempo, ele engana poucos. Outra pessoa pode enganar muitos. Mas ele engana muitos por pouco tempo, porque alguém logo vai descobrir. E aí ele completa a ideia dizendo: mas ninguém pode enganar a todos durante todo o tempo da sua vida. Então, o homem bom obtém favor do Senhor, o que engendra malignidade está sob condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz do justo é firme, não será arrancada. É incrível, irmãos. Nós passamos por diversas situações, batalha espiritual, batalha contra os valores desse século, problemas de acerto em si mesmo, crises existenciais, o meu eu contra o meu eu. Um novo valor que eu recebi da palavra de Deus se coloca de frente com o um antigo valor que eu tinha, que você tinha, e que é contra a palavra, isso gera uma tensão. Mas se você passa por todas essas lutas, ou no campo pessoal, ou no campo relacional, ou nas lutas espirituais, eu quero te dizer, a raiz do justo é firme, não será arrancada. Aleluia. A mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Aqui, mais uma vez, falando da mulher virtuosa que vai ser trabalhado. Com mais excelência ainda, no provérbio de número 31. Então, a mulher virtuosa é coroa de honra para o marido. Mas a outra, de atitude vergonhosa, é uma podridão nos ossos dele. Que tenhamos irmãs que sejam mulheres virtuosas. E lembrem que mulher representa também Israel. Que Israel tenha uma atitude virtuosa, né? Uma atitude virtuosa nos seus embates históricos e seja uma luz ali no Oriente Médio. Mas para isso é preciso andar de acordo com a vontade de Deus. E que a igreja, mulher também é símbolo da igreja, que a igreja seja virtuosa, coroa de honra para o Senhor. A fim de que não sejamos uma igreja que causa vergonha e que apodrece os ossos do corpo, né? Porque de Deus não vai apodrecer, mas acaba apodrecendo os ossos do corpo. Então, o nosso desejo, a nossa oração nessa tarde de amor, início de noite, é que essa figura feminina, que obviamente pode ser aplicada a toda a humanidade, seja um exemplo para cada irmã, para cada habitante de Israel, para cada membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O termo hebraico original, Ravil, diz respeito à força feminina, que é explícito, ao caráter batalhador, corajoso, determinado das mulheres em geral. É verdade, as irmãs têm que ser honradas, e especialmente daquelas que temem ao Senhor. Por isso, além de fortes, são sábias. Sua atitude delicada, piedosa e ao mesmo tempo firme, honrada e constante demonstra suas virtudes no mundo. Essa é a mulher descrita no capítulo 31 de Provérbios. Sua intenção é sempre fazer o que é certo e o bem. Trabalha de bom grado, sem murmuração, procura socorrer a quem esteja passando por qualquer situação aflitiva. Exerce diariamente a sabedoria prática e o segredo da sua força moral e carisma estão no amor do Senhor. O que aconteceu hoje com a nossa vida, e até a experiência gostosa para você saber, oramos. E em menos de 5 minutos recebemos a ligação do pastor, menos de 5 minutos. E aí, qual foi a postura deles, né? Que na verdade reflete a postura da igreja. A intenção é fazer o que é certo e o bem. Para socorrer quem esteja passando por qualquer situação aflitiva. Irmãos, a igreja no mundo inteiro chega a lugares que ninguém chega, que às vezes o Estado não chega. A igreja tem sido luz e sal, sal da terra e luz do mundo. Podemos ir mais longe, podemos influenciar ainda mais, socorrer mais pessoas aflitas. Espiritualmente, emocionalmente, materialmente, nós podemos ir mais longe. Quanto mais capacitarmos nossos líderes e o nosso rebanho, mais testemunho nós daremos. Então, esse é o segredo da nossa força moral e carisma, o amor ao Senhor. A mulher virtuosa tem um comportamento semelhante ao de Ruth. Onde quer que tu fores, Noemi, eu irei. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Confira lá o livro de Ruth, particularmente no capítulo 3, verso 11, e proporciona como a própria sabedoria, honra e muitas alegrias para o seu marido. Em contraste, a mulher insatisfeita, queixosa, autoritária, escandalosa, agressiva, se assemelha a um câncer na vida do marido e dos familiares. Que as irmãs sejam uma bênção, os irmãos também. Israel seja uma bênção no Oriente Médio e para o mundo. A igreja seja a porta-voz da boa notícia, sendo sal da terra e luz do mundo. Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões do ímpio são sempre enganosas, tem um espírito de engano aí. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta a perversidade no coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Nós não tem problema, diz o texto, sejamos pessoas comuns. O que o texto nos convida aqui, eu sou uma pessoa comum do povo, você também, seja uma pessoa comum do povo, mas que trabalha duro. Trabalhando duro, sempre o Senhor terá alguém que o sirva, gerará a sua provisão. Isso é muito melhor do que fingir ser rico e passar fome, né? Pessoa que fica querendo parecer aquilo que não é e parecendo ter aquilo que não tem. É uma vaidade tola. A expressão hebraica original, meu segundo destaque aqui, e literal, mitkabed, aquele que se vangloria, uma glória vã, ou dá excessiva honra à sua própria pessoa e a tudo que faz. Traduz o comportamento da pessoa que erroneamente dá mais valor a si e à humanidade do que a Deus. Devemos corrigir nossa perspectiva em relação a quem primeiramente é digno do nosso louvor. Bendito seja o Senhor, Ele é o digno do nosso louvor, Ele está em primeiro. Nossa felicidade e glória estão em reconhecer o amor e o poder de Deus em nossas vidas, pois foi o Criador quem nos concedeu os dons e as habilidades que possuímos. Aleluia! No versículo 10, a sequência da ideia. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. O ímpio não tem jeito. Ele pode querer parecer amável, mas ele é cruel. O justo não. Cuida do rebanho. Os pastores, que são de Deus mesmo, cuidam do rebanho. Mas o ímpio é cruel. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, a lei o princípio da semeadura, né? Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, colherá com fartura. Mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Irmãos, se nós semearmos, princípio da semeadura, se semearmos amor, vamos colher amor, semearmos paz, vamos colher paz, se semearmos alegria, vamos colher alegria, semearmos no nosso ministério, vamos colher fruto do nosso ministério e assim por diante. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura. Dedique-se ao trabalho da terra. E terra, na Bíblia, representa, passou a representar claramente, já representava, mas nem tudo estava revelado. Na parábola do semeador, fica explícito, para não deixar margem qualquer de dúvida, que terra representa coração. Tá bom? Por isso, Deus conta a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e um quarto não vingou por isso, outro quarto não vingou por aquilo, o terceiro quarto não vingou por outro fator, e um quarto foi terra fértil. Então, está falando de coração ali. Quem se dedica ao trabalho do seu próprio coração colherá com fartura e colhe com fartura. Seu coração está cheio da presença de Deus, está inundado da presença de Deus. Mas o que vai atrás de ilusões, isso é insensato. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso. Mas o justo não se preocupa por falar francamente. Irmãos, esse é um grande legado que você precisa adquirir, que a Bíblia ensina. Seja franco, seja sincero, seja transparente. O justo não se preocupa em falar francamente. A única coisa é que alguns usam versículo para justificar, eu sou franco mesmo para justificar uma fala violenta. Eu falo o que eu tenho que dizer do jeito que eu tenho que dizer, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu falo. Não, o texto não está estimulando você a ser franco violentamente. O texto está estimulando você a ser franco, sincero, transparente. A pessoa olha para você, olha nos seus olhos e vê que há verdade. Não vê que há duplicidade de sentimentos, né? Ela vê que há verdade. Até quando erramos, quando confessamos para Deus, devemos confessar francamente. Se erramos contra o próximo, confessar francamente, mas sempre com a delicadeza necessária, a mansidão, para que a franqueza não seja associada com a violência. Tá bem? O justo não se preocupa por falar francamente, só que fale do jeito correto, né? Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Aleluia! As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho, não tem juízo, né? Antes de tudo, porém, o sábio inclina os seus ouvidos para os conselhos. Então, ouça o conselho do Senhor, ouça o conselho do Senhor e ouça o conselho de homens de Deus, mulheres de Deus, que sejam mais maduros, mais sábios, e siga, avance segundo o conselho do Altíssimo. Não avance o sinal, como nós ouvimos na mensagem que o Everson enviou. Não avance o sinal. Se o sinal está vermelho, pare. Se está amarelo, atenção, não avance destemidamente. Está dizendo atenção. Agora, se está verde, aí você avança. Isso tem respaldo bíblico, pastor, o exemplo do semáforo, claro. O povo de Israel tinha a nuvem de glória, uma coluna de fogo e uma nuvem de glória no deserto. Se a coluna andava, era para o povo andar. Se a nuvem andava, era para o povo andar. Se a coluna e a nuvem paravam, era para o povo parar. Nós temos que saber a hora de andar, nós temos que saber a hora de parar. E depois voltarmos a andar assim que a nuvem de glória nos disser. Eu estou num momento assim muito especial que quero contar para vocês, quase 40 anos de conversão, e aí temos outras coisas, né? 30 e tanto de ministério e assim por diante. Mas agora pergunto ao Senhor: Senhor, é o sprint final? Sei que daqui pode ser por um dia, uma semana, ninguém sabe o dia, a hora que Jesus vai voltar ou que ele vai nos recolher, né? Então, Senhor, o que o Senhor quer de nós, como marido e mulher aqui, para o próximo dia, próxima semana, próximo ano, ou até o sprint final? Eu quero estar debaixo da sua vontade, absolutamente debaixo da sua vontade. Então, o tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. A pessoa prudente está esperando Deus, esperando em Deus. A testemunha leal dá testemunho sincero. Olha que bonito! Mas o falso depoente conta mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes. Todavia, a língua do sábio promove a cura. Maravilhoso, maravilhoso, irmãos. A expressão tagarelice, nesse versículo, vem do original hebraico, boter, e tem o sentido de falar sem discernimento. Não fale sem discernimento. Entregar-se a conversas tolas, mentirosas, inúteis, falar sem refletir sobre possíveis consequências. Essa curiosa palavra hebraica ocorre somente aqui em toda a Bíblia. Contudo, no Novo Testamento, Jesus resgata o sentido dessa expressão e Mateus, um dos alfabetizados, né, do grupo, só três eram alfabetizados, usa o termo grego originado da mesma raiz, batalogen, que se traduz por usar de vãs repetições. A tagarelice, portanto, é a falta completa de domínio sobre a língua e, consequentemente, sobre as atitudes. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai liberar para sua vida, família, igreja, para o ministério do corpo de Cristo em toda a terra, em nome de Jesus, ele vai liberar um domínio sobre a língua, um domínio sobre as atitudes, sobre palavras e obras, porque seremos julgados por palavras e obras. Tiago vai nos ajudar a entender isso, mas Paulo também abundantemente fala sobre isso. Então, em nome de Jesus, que o Senhor capacite cada irmão e irmã, cada membro, cada líder, cada discipulador, cada missionário, cada pastor, cada presidente, cada bispo, que o Senhor abençoe poderosamente, poderosamente, mas abençoe em que sentido? De lábios. Que o Senhor conceda lábios que digam a verdade. Esses vão permanecer para sempre. Ô, pastor, mas eu conheço um caso aí, outro, outro, outro, que a pessoa tem até uma liderança numa determinada localidade, mas o lábio não é verdadeiro, não. Então, ore, irmão, ore, irmã. A língua do mentiroso dura apenas um instante. Ore e, se puder, influencie. Porque essa mentira, essa tagarelice sem verdade não leva a nada. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal. Planeja o mal é espírito de engano, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Somos ministros da paz. Somos ministros da paz, ministros da reconciliação. Versículo 21, caminhando para a última parte. Nenhum mal abaterá o justo, nenhum mal. Guarde isso. Não há nada, nada que vai abater você. A doença física não vai abater você. O dia que Deus tiver que. Bom, vamos considerar sempre pela ordem: Jesus está às portas, ele pode chegar nessa noite. Então, que ele encontre o nosso coração rendido a ele. Mas se ele não chegar essa noite, o Senhor é quem sabe o dia e a hora, nós temos que nos apresentar a ele com coração apaziguado, ministros da paz. E lembre, nenhum mal abaterá você. Ah, mas veio uma enfermidade. Pode vir a enfermidade. Ou Jesus cura. Ou, mesmo que não tenha cura, que seja uma enfermidade que vá levá-lo a dormir no Senhor para depois ser glorificado, não será um mal para você, não será um mal para mim, porque nenhum mal se abaterá sobre o justo. Pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade. Como eu disse no início, de relacionamento, pode ser uma enfermidade econômica, pode ser uma enfermidade denominacional, nenhum mal abaterá sobre você. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. E olha que interessante, às vezes os perversos têm muita coisa, né? Muito mais do que nós, muito mais do que nós. E eles enriquecem e fazem tramas e enriquecem ilicitamente. Eu não estou sendo contra a riqueza, não? Provérbios mesmo, até o capítulo 12, já vimos como Deus está pronto a nos abençoar, nos fazer prosperar. Deus pode sim. O fato de algumas igrejas usarem de modo inconveniente não retira a verdade bíblica. Deus pode sim nos abençoar com paz, alegria, prosperidade geral, em todo sentido. Aqui no 21, a questão é outra. É o fato de você saber: nenhum mal me vencerá, nenhum mal abaterá a minha vida, mesmo nem a morte, nem a morte me abaterá, nem principados, nem potestades, nem poderes do presente, nem poderes do porvir. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, portanto, nenhum mal me abaterá. Mas os perversos estão cobertos de problemas. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, que a mentira é do diabo. Mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração do sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. Se você quer um caminho da sabedoria, declare-se sempre, mas tem que declarar e sentir, né? Não adianta falar da boca para fora, porque a sua arrogância vai ser percebida. Encare-se sempre como alguém em processo de formação. Sempre, sempre. Nisso nós aprendemos com Sócrates. Ele diz: só sei que nada sei. Ô, pastor, mas temos aqui o homem mais sábio do mundo, que é Salomão, em todos os tempos, portanto, mais sábio que Sócrates. Sim, é uma verdade inalterável, inquestionável. Estou só usando um exemplo de uma frase que foi muito feliz por Sócrates. E ele quis dizer o que com isso? Que ele não sabia nada. Um filósofo como Sócrates não sabia nada. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que, diante da extensão, da quantidade, do volume, da profundidade de conhecimentos e conteúdos que nós temos no universo, o que eu sei, diz o filósofo, é muito pouco. É muito pouco. E agora, já voltando para o contexto bíblico, só abre e fecha parêntese, diante da grandeza do nosso Criador, de tudo que ele criou, de tudo que ele vai nos revelar na eternidade, de tudo que ele tem para nos mostrar, de toda a obra das suas mãos, todo o universo, irmãos, vai ser um aprendizado eterno. Porque nós conheceremos como somos conhecidos. Então, entenda, se será um aprendizado eterno, considere-se sempre como alguém em processo de formação. Não mentindo, dizendo: isso aqui eu não sei, não sei, não sei, para parecer humilde. Não. Se aquilo Deus já te revelou, a Bíblia já te revelou, a palavra já te revelou, você vai dizer isso. Mas você vai manter dentro do seu coração uma postura que, quando você estiver diante das outras pessoas, elas perceberão que você é um eterno aprendiz. Agora cito uma outra canção popular de um cantor muito antigo, que os jovens aí nem ouviram falar, que é Gonzaguinha. Então, eu sou um eterno aprendiz. Isso é uma ideia que nós temos que carregar, mas no fundo do coração e na prática. Se você se considera um eterno aprendiz, está sempre em ordem aprender, aprender, aprender, conhecer e prosseguir em conhecer. O texto da Galileia usa muito, né? Nós compartilhamos muito sobre isso. Texto de Oséias: conhecendo e prosseguindo em conhecer. Aleluia! Então, nós vamos conhecendo e vamos prosseguindo em conhecer. Irmãos, O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos. Não precisa colocar um outdoor só para dizer assim: olha, eu tenho conhecimento. Não. De fato, você se preparou, você estudou, né? Você tem um ofício, você conhece bem o seu ofício. Nenhum problema. Foi isso, foi Deus que deu. Foi Deus que te deu, nenhum problema. Mas considere-se sempre como alguém que, olha, eu já aprendi a fazer isso, e está ótimo, mas eu quero aprender mais no meu próprio ofício. Isso serve para a vida como um todo, tá bem? Vida cristã, vida ministerial, serve para tudo. As mãos zelosas e dedicadas, versículo 24, governarão mãos zelosas. Gente que é zeloso vai governar. Tem espírito de liderança, lidera, governa. Mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Por quê? Porque não foram dedicados. As mãos zelosas e dedicadas acabam governando com título ou sem título. Eu já vi, e você já viu também, centenas de casos em todas as áreas onde a pessoa tem um determinado crachá. Vamos mudar aqui o exemplo. Ela tem um determinado crachá que diz o cargo dela na empresa. Ela tem o crachá e tem o título lá na empresa. Às vezes que ganhou por amizade e tal, mas ela não governa nada, não consegue governar o seu setor, não consegue dirigir o seu setor. Pense isso na vida cristã agora, pense isso na vida como um todo. Mãos zelosas e dedicadas governarão. Governar é dirigir, é decidir, né? É colaborar para o bem-estar dos outros, ajudar a reerguer muros, a reerguer portas, a construir projetos. Ou seja, quem tem mão zelosa e dedicada não tem jeito, não tem como esconder a liderança desse homem, dessa mulher. Agora, o preguiçoso acaba sendo forçado a trabalhar. Por quê que ele é forçado a trabalhar? Porque ele não foi zeloso. Aqui não é que está desmerecendo o trabalho, está fazendo um contraponto entre mãos zelosas e mãos não zelosas. Tá bem? Porque o trabalho é uma bênção de Deus, né? Digno é o trabalhador do seu salário. O coração ansioso, 25, deprime o ser humano. Ansiedade deprime. Aliás, a ansiedade está no campo psiquiátrico da depressão. Né? Então, a família tem o nome depressão, e dentro dessa depressão você tem vários ramos, né? Um dos ramos da depressão é a ansiedade. Eu estou falando aqui no campo patológico mesmo, né? De enfermidade. Então, o coração ansioso. Agora, pode ser esse aspecto psiquiátrico e pode ser outro, de uma ansiedade que não é para tratamento psiquiátrico, mas que é um coração ansioso, inquieto, né? Não, o coração ansioso deprime o ser. Deprime o ser humano. Mas uma palavra de encorajamento anima. Então, dê uma palavra de encorajamento. Hoje eu dou uma palavra de encorajamento de novo a todas essas igrejas que eu mencionei, Pastor Wagner, Pastor André, lá na Aliança de Amor, uma palavra de encorajamento à Assembleia de Deus Galileia, uma palavra de encorajamento à Assembleia de Deus Madureira, Campo Atibaia, uma palavra de encorajamento à Igreja Metodista do Brasil. Deus abençoe, uma palavra de encorajamento. Vamos em frente. Se a nuvem andou, vamos. Se a nuvem parou, paremos. Mas vamos lá, vamos caminhar, né? Aí uma frase de Wesley, e caminhar debaixo da graça de Deus, né? Porque Wesley chegou a dizer, fundador do movimento, para quem não sabe, do movimento metodista, está nos ouvindo, começando a ouvir, recebemos duas pessoas novas essa semana, John Wesley, um inglês. Ele disse assim: eu não tenho medo que o movimento metodista acabe. Não tenho medo. Eu tenho medo é que a chama do Espírito apague. Eu quero repetir a frase dele. Eu não tenho medo que esse trabalho aqui, que é minúsculo, termine. O que eu tenho medo é que esse trabalho, mesmo pequeno, ele não seja marcado pela chama do Espírito. Aí sim. Mesma coisa serve para cada comunidade que eu disse. Cada comunidade. E as que eu não disse? Bom, eu não disse agora porque não dá tempo, mas toda sexta-feira eu oro por todos. Tem uma lista imensa de oração para os irmãos. Então, um coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Então, você que é de outra igreja que eu não mencionei agora, porque são centenas. Vamos lá, uma palavra de coragem, coragem no Espírito Santo, ânimo do Espírito Santo, a luz da vida e ministério de Jesus, fundamentado em toda a Escritura. Aleluia. O homem honesto é um bom guia, um bom guia. Ah, eu ia dizendo aquela hora, preciso só reforçar. Peço licença a todos de novo, Pastor Wagner, Pastor Andréa e toda uma equipe na Aliança de Amor. Que Deus os abençoe. Encorajamento e ânimo para vocês, em nome de Jesus. Também a Madureira, Campo Atibaia, Deus os abençoe. Igreja Metodista, Deus os abençoe. Galileia, hoje especialmente honrada aqui, Deus os abençoe. Encorajamento, ânimo, vamos, força, vamos a cada dia nos parecer mais com Jesus. Isso é o primeiro lugar. Buscar o reino, aparecer com Jesus. E as outras coisas, pastor. Ah, vocês sabem, elas são acrescentadas, serão acrescentadas. Para fechar, o homem honesto é um bom guia para os seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. Então você tem que seguir o homem honesto. Se você seguir o ímpio, você vai acabar errando. O preguiçoso não aproveita bem sua caça. De novo, Provérbios trabalha, o Salomão trabalha muito com essa questão da crítica ao preguiçoso. Então, o preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Aquele que é zeloso, né, dedicado, cuidadoso, então esse dá valor a seus bens. Esses bens podem ser bens espirituais, emocionais, materiais, mas seja diligente, dê valor àquilo que Deus te concedeu, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Então, dê valor a tudo que Deus te deu e partilhe com outras pessoas. Como homem honesto, seja um bom guia para os seus amigos. E não deixe que eles acabem caindo, pelo menos no que depender de você, na trilha da impiedade que desemboca no erro. Não, que eles não caiam na preguiça, porque o preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Sobretudo, e fechando agora definitivamente, no caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Opa! Só para fechar, para você saber, mais um texto que é um prenúncio de uma escatologia que virá ao longo dos séculos em Israel. Tá bem? A escatologia no período da monarquia não estava a matéria escatologia que trata das últimas coisas, dos últimos eventos e que acontecerão nessa transição desse momento que vivemos para um novo momento onde haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde Jesus reinará eternamente. Ele vai voltar, vai, com o sopro da sua boca, eliminar o mal, extinguir por completo o mal, e todos os que forem salvos habitarão com ele eternamente. Nessa transição, tem uma série de acontecimentos. E a esses acontecimentos nós chamamos de escatologia, escatom, né? Bom, a escatologia de Israel não estava sistematizada, preparadinha, toda firmadinha no período de Salomão, na monarquia, no período de Salomão. Depois ela vai se consolidar, séculos mais tarde. No exílio babilônico, eles vão ter contato com a escatologia de outros povos, e aí vão ver o que a palavra de Deus, a Torá, né, e todos os ensinamentos da palavra que eles tinham, dizia sobre tudo isso, e eles começam a construir em Israel a escatologia judaica. É maravilhoso. Voltam e aí tem um sinal, voltam do exílio e aí tem uma elaboração ainda mais forte. Nos 400 anos de silêncio, até a chegada de Jesus, isso foi trabalhado pelos rabinos também. Tanto que Jesus chega e já encontra um outro judaísmo. E esse outro judaísmo também já é marcado, mais marcado, por uma escatologia bem mais consolidada do que aqui na monarquia, tá bem? Então, olha só o versículo. Estamos encerrando. No caminho da justiça está a vida. Opa! Só isso, ó. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. O caminho que nos livra da morte é Jesus. Então é um texto escatológico e um texto messiânico. O caminho da justiça também fala de Jesus, porque Jesus é o rei de justiça. Então, é um texto escatológico, fala das últimas coisas antes do novo céu e da nova terra, e é um texto messiânico. Já vai consolidando a ideia de que o Messias vem e quando ele vem, ele vai restaurar todas as coisas. Tá bom? Muito bem. Em todo o Antigo Testamento, irmãos, essa é uma das poucas passagens que afirmam categoricamente a imortalidade da pessoa humana, a alma, o espírito humano. Por isso é tão precioso parar aqui e destacar para você. Perceba, é com Salomão que isso vai ganhando força. Já há prenúncios na criação? Sim, há. Resposta para você objetiva. Há prenúncios no período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Israel? Sim, há. Resposta objetiva. Há prenúncio no período dos juízes? Sim, há. E agora, aqui no período da monarquia, isso ganha um corpo muito gigantesco, porque nós temos os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão, nós temos outros salmistas, nós temos o texto de Cantares, e tudo isso vai consolidando a ideia escatológica e a ideia messiânica. Em outro momento, eu digo para você quais são os motivos mais importantes que fizeram com que Israel não entendesse que Jesus era o Messias. Um deles, só para já não deixar você no, na fome aí, um deles é que o Messias está ligado ao rei Davi, para nós também. Mas para eles, o rei Davi representa um período de conquista, conquista de território, de terra, e nenhum outro povo venceu a Davi, mas Davi prevaleceu sobre todos os outros povos. Agora, depois de Davi, então o Messias para eles tem que ter essa característica de consolidação do Estado de Israel, Estado político, tá bem? E Salomão, o homem mais sábio do mundo, quando deixa essa colaboração escatológico-messiânica, deixa claro para eles também que o Messias é um caminho de justiça, é um caminho de vida e que livra da morte. E aí tudo isso vai costurando a ideia. Mas só deixando uma informação, a ideia de Jesus, o movimento, o carisma dele, sem dúvida alguma, provocaram em todos os partidos judaicos a indagação: será ele o Messias? E um fator, só para deixar você com um fator que foi praticamente consensual entre todos eles, até os essênios, naquele momento, que ficavam lá nas cavernas, é que Jesus ser vencido pelos romanos, na opinião deles, derrotado pelos romanos, vim dar muito valor para cego, leproso, mulheres e tudo isso, e ser crucificado e denunciar a corrupção do templo. Então, e aí ele bate de frente com os saduceus, denunciar o legalismo de aparência, só de aparência, farisaico, bate de frente com os fariseus. Muitos fariseus certamente o seguiam com expectativa. Agora, por exemplo, ser aprisionado pelos romanos é, para os zelotes, que eram revolucionários de esquerda, impensável. O Messias não pode ser preso, capturado pelos romanos e pelo alto clero saduceu, né? Então, os zelotes aí pulam fora. Não, não pode ser esse. E os essênios não aguentavam de modo algum, tirando João Batista, a ideia de Jesus no meio da cidade, no meio da corrupção, em meio à podridão, do Império Romano. Eles esperavam um Messias iluminado, totalmente iluminado, mas um Messias que estivesse fora da realidade social. Alguém mais monástico, tá bem? Alguém que vai ser uma voz para Israel, mas que não participa, que não vai comer junto com cobrador de impostos, que não vai salvaguardar alguém pego em adultério, que não vai curar empregado de romano. Então, isso fez com que Jesus não fosse visualizado plenamente como Messias. Agora, uma boa notícia, e a notícia final de hoje para você, é que há 2.000 anos, há um número cada vez maior de rabinos. Para quem não sabe disso, então fique sabendo, há rabinos ortodoxos que se converteram já a Jesus como Messias ao longo de 2000 anos. A mídia judaica faz questão de não espalhar isso, de não propagar isso. Mas eu quero dizer a você que não tem como esconder, porque esses rabinos são influentes, deixaram registros históricos, deixaram seguidores. Então, o número de judeus ao longo desses 2000 anos foi grande e ainda será maior até Jesus voltar. Até Jesus voltar, haverá um número maior de judeus das 12 tribos. Aí se saberão quais são as 12 tribos pelo DNA ou o que vier pela frente da ciência, mas tenho certeza absoluta que é a última pescaria com relação aos judeus, antigo, né, o povo de Israel, antigo povo chamado hebreu, né? Então há uma grande pescaria que está acontecendo agora e acontecerá até a hora da volta de Jesus. Por exemplo, se ele voltar hoje à noite, é porque essa pescaria está acontecendo e nós nem ficamos sabendo. Então, glória a Deus pelo que Deus tem, pela sua fidelidade para com o povo de Israel. E glória a Deus pelo que ele tem para com os gentios, porque de dois povos Deus fez um só. Então ele tem uma grande colheita. Ele plantou o amor no coração, lançou a semente e essa semente está vingando em corações receptivos à sua semeadura. Se você depois quiser informação, você acha hoje está realmente muito fácil e eu não estou falando de messiânicos, não. Ah, igreja messiânica? Não, Deus abençoe os messiânicos, igreja cristã messiânica, eles estão lá em Israel trabalhando, Deus abençoe. Não, mas eu estou falando de rabinos ortodoxos. Tá bom? Isso você pesquise aí e você vai achar. Agora, a mídia israelita, ainda hoje, judaica, faz questão de tentar abafar. Mas não tem como abafar quando eles vão estudar em Tel Aviv, na escola rabínica, quando eles vão estudar em Jerusalém, não tem como abafar. E aí muitos vão aceitando Jesus também, outros não. Mas eu quero afirmar a você que a promessa confirmada ao longo da Bíblia toda, nos profetas, até o Apocalipse, que haverá uma grande conversão por parte de Israel. Ótimo! Aleluia! Gente, obrigado, porque na ministração de ontem nós tivemos mais de 10% em cima de uma média que já tinha subido esse ano em 30%. A gente oscila aí entre 100 a 300, né? Então uma média de 200 ouvintes fixos. Isso subiu grandemente já em 24. E ontem nós tivemos, achei inusitado porque foi longo, mas os irmãos estão comendo, né? Um capítulo lido da Bíblia tem mais poder que qualquer outra coisa, né? Então é Bíblia. Bíblia, Bíblia. Eu agradeço vocês pela oração, agradeço pela divulgação para outras pessoas, como disse, mais duas foram inscritas essa semana, e agora quero mais um. Então, inscreva mais um, fale com mais algum amigo aí. E tenho certeza que a gente marcha firme para alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para o nosso ministério. Muito bem. No caminho da justiça está a vida. O caminho é Jesus. A justiça é um atributo divinal e do Messias Jesus. A vida É Jesus, ele é a vida. Esse é o caminho, essa é a justiça, essa é a vida. Jesus Cristo, o Senhor. Esse é o caminho que nos livra da morte. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê em Jesus será condenado à morte. Então, que Deus abençoe, que nós trabalhemos para mais e mais e mais pessoas conhecerem a vida, o caminho, a verdade, a justiça, a vida plena, abundante e eterna. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Todo o povo. E permaneça assim, hoje e eternamente. Amém, amém, amém, irmãos. Paz do Senhor.